Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e desprezível. Aleluia. Cantemos todos nós. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, desde que estendeu sua mão para mim. Cantem comigo todos agora. Quando Jesus estendeu sua mão, Jesus estendeu sua mão. Teve razão os discípulos. A Bíblia diz que eles caminhavam com destino à sua cidade, e em meio àquela viagem eles conversavam a respeito dos últimos acontecimentos. Jesus havia sido morto, crucificado, e havia estado sepultado. E diz a Bíblia que quando eles iam caminhando, aproximou-se deles um outro personagem, entrou na conversa também. E chegando já na cidade onde eles pretendiam ficar, aquele moço intentou se dirigir a outra direção, e eles chamaram e disseram: espera um pouco, já se faz tarde, o sol já declina, fica conosco esta noite. Em outras palavras, não adianta você viajar esta noite, é escura, fica conosco. E diz a Bíblia que aquele personagem entrou para ser hóspede deles. E no momento em que ele sentado à mesa, aquele personagem começou a agradecer